Mó estilão de cara fechada, é que um sorriso nós só dá pra quem merece. O pique é de chefe, a essência é favelada, quando menos se espera na vida acontece. E os invejosos querem me ver fudido, e as mais lindas querem me ver fudendo. E o que acontece aqui fica no sigilo, ninguém estraga aquilo que não tá sabendo. Você diz que não dá mais. Sente falta do serviço que a gente faz. Mas sente falta do serviço que a gente faz. Que a gente faz. Você diz que não dá mais. Mas sente falta do serviço que a gente faz. Mas sente falta do serviço que a gente faz. Que a gente faz. O jeito que ela me olha eu passo mal. Quase que eu perco a minha pose de bandido mal. Quando sorriso esse é meu jeito e não vejo defeito. Gosta que eu sou marrento, vem jogando a bunda. Ai, ai, ai, ai, joga, joga, joga. Ai, ai, ai, ai, joga, joga, joga. Ai, ai, ai, ai, joga, joga, joga. É que as mina ama e os recalcados chora. Você diz que não dá mais. Mas sente falta do sexo que a gente faz. Mas sente falta do sexo que a gente faz. Faz. Você diz que não dá mais. Mas sente falta do sexo que a gente faz. Mas sente falta do sexo que a gente faz. Que a gente faz. Você diz que não dá mais. Mas sente falta do sexo que a gente faz. Mas sente falta do sexo que a gente faz. Que a gente faz. Mó estilão de cara fechada, é que um sorriso nós só dá pra quem merece. O pique é de chefe, a essência é favelada, quando menos se espera na vida acontece. E os invejosos querem me ver fudido, e as mais lindas querem me ver fudendo. E o que acontece aqui fica no sigilo, ninguém estraga aquilo que não tá sabendo.